Ô, Senhor, estamos aqui como aquele centurião em Cafarnaum. Sabemos que uma só palavra que sai da tua boca é capaz de fazer o impossível acontecer. Ou então fala, Deus. Fala, Senhor. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Preciso muito ouvir.